dor. Ai, ai, ai, ai, moreninha, meu amor. Adeus, terra onde eu nasci, nunca mais eu voltarei. Adeus, linda flor do campo, coração que eu tanto amei. Mas você foi tão ingrata, não cumpriu o que jurou. Ai, ai, ai, ai, moreninha, meu amor. Eu vou dar a despedida, essa terra eu vou deixar. Adeus, moreninha ingrata, para nunca mais voltar. Nunca mais esquecerei de...